3520, chama centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85, teu bom voo. Gol 9280, bom dia, Recife, no nível 410, pronto, cópia. 9280, autorizado Recife, nível 410, via Upper Whisky 58, decolagem da pista 10, após a decolagem, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, controle 119.35, aciona 5432. Poderia só confirmar o nível atualizado? 4. Correto, 410, portão 04, chama pronto, gol 9280. Exato, Fortão 11, chama pronto para o táxi, Gol 9075. Camarada, obrigado. Torre Salvador, bom dia, o Centro 3663. Informação, Expo, pronto para o táxi. Então, 3663, autorizado Guarulhos, o nível 340, via Upper Zulu 44, até Púlpito, após direto, decolagem da 110, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Eudes, frequência do controle 119.35, aciona 5431. Autorizado Guarulhos 340, Upper Zulu 44, até Púlpito, após direto. Recolo no zero, curva direita, da El Leda, direto eu, transponder 5431, meu controle 1935, da 3663. Confirmando o nível 340, portão 62, chama pronto, tá 3663. 340, vai informar pronto. Corre, Salvador, vou fazer o departamento na ponte 4. Autorizado, portão 04, chama pronto para o táxi, Gol 9280. Salvador, bom dia, Gol 987, informação Eco, nível 400, Salvador. Gol 987, bom dia, Guarulhos, tenho 360 já aprovado, solicita o 400. Confio 360, 987. Sim,

O Gol 9280, autorizado táxi direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10 no 2. Só confirmando o POB 23. Afirmo. Índia e Alfa, primeiro som, 9 para o táxi 102 a bordo, 3:42. O Gol 9075, autorizado táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10 no 2. Pátio, Índia e Alfa, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 130 graus com 05 nós. Gol 9280. Salvador, é o SAT 3663, está pronto para o pushback aqui na posição 6. SAM 3663, coordena com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda. Está autorizado iniciar no 62 e chama táxi. Após o Boeing, está autorizado iniciar no 3663. Gol 9075, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Gol 9280, decola os 28, chama agora o controle 119.35, bom voo. 135. bom dia, no 280. Controle Salvador, Gol 980, bom dia. Prazo, perfil da... Gol 980, bom dia, contato radar na decolagem. Sou para o nível 410 na saída Fuca, transição Caju. Fuca Caju, 410, Gol 980. Autorizado o táxi via pátio, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste 10 no 2, está 3663. Pátio, Salvador, boa noite, eu vou por 2, 7, 2, informação Delta. Uno 271, no controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste altímetro 1012. Uno 012, confirme descendo aos 50, nível 020. Afirmo. Obrigado, final do meu 5-0, boa noite. Boa noite, gol 9075. Gol 9075, contato radar na decolagem. Sou para o nível 360 na saída Arbor. 360 Arbor, gol 9075. Gol 9280, conforme instruções do Centro Recife, da presença está autorizado o Romeu Fox 018. Está presente o Romeu Fox 018, gol 9280. São 3663, autorizado alinhar e decolar da 10, o vento 120 graus com meia dúzia de nós. Gol 9280, chama agora o centro Recife. 125, decimal 45. Alterna 126, decimal 85. 2545, 2008, gol 9280. Tan 3663, decola aos 35, controle agora em 1, 19, decimal 35, bom voo. 1935, bom trabalho. Sou Salvador, gol 1897, posição 05, para o feedback acionamento. Autorizado, portão 05, chamação para o táxi, gol 1897. Chamada para o táxi, 1897. Nível 340 na saída da El, após Leda, direto Wilton. Gente da El, Leda Wilton. Ah, 1271, autorizada a final do procedimento de LSXY 10, desça para 2 ou bem, altimetro 0012, reporte estabilizado. 2 ou bem, 1002, autorizado de LSXY 10, reporte estabilizado, ou 1271. 1975, chama agora o centro Recife, 126, decimal 0. Recife 260, obrigado, bom dia. Bom voo.